foi aceita pelo Centro de Controle de Área. Autorizou. Chame agora a frequência 12685. Meu cordial. Ok, muito grato. Boa proa de Yuhu. E chama 12685. Bom dia, hoje é 6225. Obrigado. Você me agradece. Controle Salvador, gol 1435, bom dia. 1435, este é o controle, meu cordial, está em contato o radar. 11-9. Leve decolagem, profissional 6312. Oi, Salvador, bom dia, o 9136, da Azul, ponte perna 0, visual com o Oceaner, iniciando a rolagem. Azul 9136, ali mantém. A linha e mantém, 9136 da Azul. Então, 360 Brasília, uniforme Zulu 17, pista 1-0, direita, gole, transição Ofito, acione 5034, controle 1935. Adoro. Comandante, direita, gole, Ofito, 5034, 1935. Ah, pronto, no ligadante. Autorizado, chame táxi. Chama táxi. Salvador, bom dia, até 3602, assiste da Índia, faça o 210 para o 150. Então 3602, esse é o controle Salvador, passa o 210, vamos ajustar agora, 10, 13, nenhuma espera prevista, direto para a Duna 2000, Duna ILS para pouso, câmbio. Ok, 10 na 13, direto 2000, Duna, 10 na 13, até 3602. O que decolou à frente é mesma rota e mesma subida, ok? Positivo, obrigado, nós vamos ver. Foi o mais recomendo no pátio 4, acionado para o carro. Azul 9136, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 120 graus, 10 nós. Livre decolagem 1-0, nós vamos ver. Mike Eco Vitor, autorizado táxi até a Oscar, chame na Oscar. Do 9136, decola os 20, chame controle 1935, bom voo. 935, boa. Sul 42, 2299, chame Recife, 1288. Recife, 1288, 499. Obrigado, bom feriado pra vocês. Boa. Diego Vitor, tá pronto? Ah, autorizada a decolagem, Mike F. Vitor, vento 110 graus, 12 nós. A linha decola. Decola, F. Vitor. Controle Salvador, boa, 9136 da Azul, cruza 1500 para 370 na Puca Conde, Puca Caju. 7136, controle, contato radar. Obrigado. Torre Salvador, bom dia, o T3163, ponto espera pistão, 10 pronto. Na 63, a linha decola piso no zero, vento uno, uma centena com 13. A linha decola piso no zero, 3163. Mike, é com o Victor, decola os 21, chame controle 1935, bom voo. Grato. Bom, o Mike é com o Victor, chamando o controle. Rota 3304, táxi com 129 a bordo, 437, confim. Controle Salvador, Papai Romeu, Mike é com Vitor. Mike é com Vitor, este é o controle Salvador, meu cordial. Bom dia, o Eco Vitor com voa direita para mil pés, autorizado para a direta Manati. Autorizado, informe livrando a zona de controle. Amaral, mas que é com isso, grato. Oceano 312. 12. Esquerda Aracaju. Aracaju, obrigado. O 982, meu cordial. Ajuste 1013, voe direto para a Duna, em descida para 2000, nenhuma espera prevista. 1013, direto a Duna, sem espera prevista para 982. Controle Salvador, bom dia, TAM 3163, passa 2000 da EL. 3163, controle, contato radar. Contato radar, 3163. Oceano 312, chame Recife 2685. Obrigado. Tá 3163, poderia voar da Elda presente? Livre. Obrigado, direto da Elton, 3163. Espera das 10, pronto. 3304, Alinda cola pista 10, vento 110 graus, onde nós? Alinda cola na 10, o TAN 3304. Controle do TAN 3602. Prossiga. Aproximação à nossa frente, cerca de 10 milhas. É possível a gente voar na sua 040 por 10 milhas e retoma a duna? 040, está autorizado o desvio, capitão. Muito obrigado, retornaremos a duna em 10 milhas. O 9136, cruza 140 para 370. Ciente 9136. Alô, Salvador, trip 5221. Prossiga. Tá para posicionamento. Autorizado, chame para o táxi. Chamará para o táxi. Recife 1-2685. 2685, boa. Boa. TAN 3304, decola aos 28, chama em controle 1935, bom voo. Zona 9-35, TAN 3304, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAN 3304. E 3304 é o controle, meu cordial bom dia, contato radar. TAN 3602, livre LS. Obrigado, livre LS, o portal está estabilizado. 602. Salvador, bom dia, jet 589. Está com a Juliette, 340 Guarulhos. TAN 3163, chame Recife 1288. Salvador, 5811. Escuta, Lep, prossiga. Para cópia, 240, Guarulhos. É, o senhor possui, qual rosa que o senhor possui no plano? É o P50? Afirmo. Do meia dúzia, caminho. 2612, muito obrigado, já tenho campo à vista, até a decolagem. Certo. É. Controle, o mais é comigo, livrando o CPR. Positivo, hora certa, 1131, frequência livre, câmbio. Até a volta. Até. 5041 no transponder, controle opera em 1 no 9.35. Aqui é autorizado Guarulhos, 3401, Daniel Leda Fidelity, para interceptar o Eurorisco 50, estão no 0, na curva direita, 5041 transponder, já na presença de controle 5089. Eto, portão 09, chame quando pronto para o puxo acionar. Camarei, o nono. Nono Salvador, trip 5221 com 38 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, atendendo Salvador para táxi. 4, controle. Prossiga. Vamos fazer uma adequação na sua navegação, o senhor tem condições de voar a pino? A pino, afirmo. Livre. Autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 11 nós. Repouso pista 10, 3602. 5221, mantém a posição. Mantendo posição, 5221. Ali mantém. Ali mantém, 5221. Três meia zero dois, solo 34, direito no 209. Direito 209, 3602. Barulho. Tem aprovado 3.6 Guarulhos. Aceita? Aceita. 360, Guarulhos autorizado, rota pelo ISC 50, decola da 10, um curva pela direita, saída da EL, Leda, após voa BDEV, em BDEV intercepta upper 50 e sai conforme a rota. 5047 transponder, controle opera em 1 no 9 decimal 35. Gol 1982, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre 1186, 1982. 186 com a torre, gol 1982. 3304, chame Recife, 1288. 3304, boa. Bom dia, até 3602, Libra Pesca. Bom dia, bem-vindo, prossiga Alfa, mantendo a Cidade Juliette. Correção, pode prosseguir Alfa Juliette até portão 07, 3602. Alfa Juliette, portão 07, tá 3602. Livre. Prossegue para a estação, agora dá para ser livre, bono 92. Salvador, boa tarde, é o Papa Charlie, Tango Uniforme, informação de Juliette. Charlie, Tango Uniforme, esse é o controle Salvador, via chegada Mari, desça para 2013. Chegada Mari, 2013, Charlie, Tango Uniforme. Decola o 37, abençoe controle 1935, bom voo. 35, grato, bom trabalho. 1982, autorizado pouso pista 10, vento 1-10 graus, 1-6-19. Autorizado pouso na pista 1-0, gol 1-92. Ok, 5221. Controle, Salvador, gol 1-8-8-8, informação de guerra. Gol 1888, este é o controle Salvador. Ajuste 1013, via chegada Mari, desça para 2000. Via chegada Mari, descendo para 2013, gol 2223, conquista 260, cópia. Tá ponto cópia para conquista? Cópia para conquista 2223. Tente 260, confirmo. Confirmo. Autorizado, conquista 260, decolando a 1-0, curva direita. Subida Gole, Eval, após conquista, 5001 no transponder, controle opera em 1, 1-9, decimal 35. 260 para conquista, decola da 1-0, curva direita, Gole, Eval, conquista, 5001, 1-9, 3, 5, 3, 2, 2, 3. Correto, na remoto, 5.4 para puxa, acionar. O setor que vai afastar, o Índia November Alpha. November Alpha, autorizado, corredor forte, 1000 pés, decolando a 1-7, com relação com a torre para o cruzamento do campo. Vai acionar o transponder 0171, controle opera em 1 no 9 decimal 35. Direito, 2 no decimal 9. Certo, pátio 4, para o acionamento, taxa de decolagem, 2 agora em 186, o ajuste no 0, no 3, bom voo. Alô, Salvador, boa, né? Bom dia, o voo na 92. Voo na 982, prossiga Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, voo na 982. Solo, Salvador, Oceaner 63, 1-1, 01, puxa pé, questionamento. Mas e a posição, 63, 1-1, aguarde um minuto para iniciar. Rodar, Oceaner. 5-8, 1-1, portão 9, puxa acionamento. Autorizado, chama táxi 589. 631 da Chanel inicia de imediato? Afirmo, 631. Autorizado, chama táxi. Chama táxi da Chanel 631. Vou iniciar a vetoração. Direita, proa 310, suba para 160, falha de comunicações, quando a 22 milhas afastado de Salvador, voa direto para a Conquista, câmbio. 310 negativo, formação à direita da rota. Ah, positivo, não tem retorno no setor. Esquerda, proa 210, 210, mantendo a instrução anterior. 210, confirma, por favor, a restrição anterior. Quando a 22 milhas, voa direto para a Conquista. Tente subir no 60, 22 milhas, direto Conquista, 5221. Liberado 160, confirmando. Positivo, iniciei a vetoração para que o senhor possa subir. Obrigado. Mantém a posição 982. Mantém a posição agora 96. Do táxi até a Oscar, chama na Oscar para ingresso. Salvador, Oceaner 63, 1-1 para o táxi, 108 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. Autorizado, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-8, décimo 6, ajuste 1-0 no 3, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18-6, com 63, Oceaner 63. Voo 982, observando a Oceaner, após ingresso da Juliette, portão 4. Ingressa, portão 4, observando a Oceaner, voo 983. Trip 221 está agora afastado de Salvador, 17 milhas e meia, autorizado Conquista. Afirmativo, direto Conquista, 5221, muito obrigado, até o retorno. Trip 5811, táxi lentamente até o ponto de espera, via Juliette Alfa, no ponto de espera vai ser transferido para a torre, 186. Ajuste no 0 no 3, informo sequenciamento para São Paulo de 5 minutos, como o senhor vai seguir com o número 2, tem um tráfego do Oceanair que vai decolar, o senhor vai ser... Vai